A contagem regressiva já começou. Está chegando sábado 2 de junho, a festa mais esperada, como você nunca viu. Aniversário do DJ que fez história. DJ Juninho Pop. E mais uma vez, o Planeta Show será palco deste grandioso evento. Cobertura Super Pop Live. Pop Som, Mauro Som. É a atração nacional. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. MC Loma. É mais um show que vai entrar para o marco da família Pop. O planeta nunca mais será o mesmo. Não importa se tu vem de longe, se tu vem de perto, o que é importante é que você está aqui no Águia de Fogo pra nós. Bora endoidar. Bora endoidar. Bora endoidar. Endoidar. DJ Tom Mix. Tá na hora, maninho. Pressão pra todo lado. Toma na batida, na batida, na batida. Pera aí. O Paysandu tá 100% na Série B. Paysandu. E a galera do Papão joga pra cima. Sai da palma da mão. Pera aí. Vamos expressando o Clube do Remo. Remo perdeu hoje, mas a galera do Remo tá em peso aqui. Remo! Quem foi que deu quatro peias no Paysandu? Joga pro céu, torcida do Leão! Dale, dale, dale, dale! O bagulho vai mandar! Toma de longe! Te liga na pressão, maninho! Vamos tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Alô, Júlio da Linave! Ele é a primeira dama, eu tô contigo e tu tá comigo, maninho. Sente. Se tu ainda me. Meu parceiro Bolinha, a Renata também tá aqui. E aí, Bolinha? Se tu ainda me ama. Bora, Rayane. Pra cantar! Eu só te peço. Tu queres o quê? Toma, boca de pelo. E aí, boca de pelo, tu. Vem, boca de pelo. E aí, ai, boca ai. De pelo, tu tá beijando a mina que mamou. E quem meteu ela pra chegar em casa, bota lá pra cima. Bota lá pra cima. 1, 2, 3, pra galera cantar. O que pensa que eu sou? Peraí. E quem sabe cantar essa aqui? Quem sabe cantar? Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu, te amo tanto. Pra se ligar, cangalha! Tenho sorte de te conhecer. Sorte de dormir nos braços teus. Sorte sorte do quê, papai? Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua boca. Bora, Mandinho! Mandinho! É pressão pra todo mundo! Maluquinho, tá aí com você, maninho? Zumba todo lado. Pode querer. Zumba todo lado. Obrigado, Mago. Alô, Rodolfo da Golada. Alô, Playboy. Zumba todo lado. Zumba todo lado. Começou novo duelo. Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, né? Na batida, vai. Jogando, Lorena, jogando, vai. Por aqui comigo, Osvaldo GDP. GDP. Alô, Cássio. Super abraço, mano. Alto explosão. Também tá na parada. Obrigado, maninho. Você, William e a Dânia. Toma Pop Live! Toma Pop Live! Toma na batida, meu DJ! Vai! Por ali, Nanjinho do Camarote, o nosso amigo Pezão, as irmãs Beckman, Laís, também tá aí. Obrigado, maninha. Alô, Murilo! O neto da equipe Bob Esponja, Maurício do Detran, Júnior, Via Brenjinha. Ai! Toma, vai! Moleque, eu sou doido pra ouvir vocês cantarem essa música aqui. Alô, Bruninho! Bruninha da HB20! O empresário Pá! O Pablo! Alô, Gordo Tartaruga! Fala aí, saudade! Eu tava com saudade do meu parceiro Marcão! E o da TF, ele está presente aqui do lado! Obrigado, irmãozinho! Você! A Karen! O Foca! DJ! Mix! Olha eu de novo aqui, ó. Olha eu aqui no escuro. Qual é a parada, então? Acenda a luz. Obrigado, Alexandre Paixão. O rei do uísque, obrigado, maninho. Olha o Bola GDK, tá na parada. Alô, Bolinha. Olha bem pra mim. Bora, Alô Henrique. A nossa BDG. GG. Fábio Barão. O nome respeitado do Pará tá na área. Transbarão, maninho. Tá aumentando. Aumentando a temperatura. A temperatura vai subir. Tá subindo aqui no cangado. Oh, meu amor, faço tudo. Eu faço tudo pra te ter. A distância eu vou te ver. Preparada, porque preparada, você, preparada, você é minha mulher. Antes nada, agora é diferente. E quem tá casado aí, bota pra cima, engana. Mãe confiou. Ei. O teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu sou sem. O Marinho, pressão. Alô, Maiane. Teu amado. Brindinha. Namorado. O Lucas Araújo, lá de São Domingos. Chamado. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Na parada! Esse moço tem que ficar. O tom é certinho pra casa. Vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Pra casar. Leva ele pra tua casa, vai. Mãozinha pra cima e grita. Direita! Esquerda, hey! Direita, oh! Esquerda, hey! Direita, esquerda, oh! No meio, pra frente, pra trás, bora meu pobre, meu pobre, meu pobre, meu pobre, toma, perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas alô, Alito! Família Pantanal tá aqui comigo, como sempre. Obrigado, maninho. Cadê o Loki também daí? Amiga Pontiane, eu vou comer também. Obrigado, Minas Musas, no Rock! Tá sempre comigo. Alô, Valzinho! É família faz gostoso, parabéns! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Eu não posso esquecer do Jabuti da Explosão. Ele tá com a primeira dama também escondido aqui, mas tamo junto. O Jabuti e a Andressa. Tá bom, Vitor? O Mago de Marituba. E a família Tapanã. Desculpa, mano, você vai me perdoar, não? E aí, Felipe Farias? Segura a parada. Bora aí, doidão. Alô, Pampa! As rainhas sempre no circuito, bebê! Minha amiga Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. E a nossa curtida vida? O meu grande amigo Cláudio! Se eu tiver solteiro, não vou perder. Ele na companhia do Eduardo GDP! Eu vou comer também. Falando! Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer. Já tá tudo certo. O pão de doideira agora é do pop. E aí, meu maninho de Arlen? Pode soltar a batida. É na batida, vai. Pode soltar a batida. Toma na batida, vai. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o trilanginho que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Toma, garoto! Toma sua pisa. Olha, Nandinho, o Jimerson do Eletro. Obrigado, Jimerson, tamo junto. É mais um moleque sempre. Eu te falei que um dia eu ia vencer. Eu avisei que eu ia me tornar gigante. Desce piroque, cerveja, o pop é que manda nesse instante. Ai, ai, toma. Vai de pé. E aí? E aí, meu maninho Anderson, pop e japa pop também tá comigo. Chuva de migalha! Aí, Rale! Aí, Rale! Aí, Rale! Aí, Rale! Vamos lá, Tim Sander! Água da fila vem alma de cada vez. E o meu patrão tá na parada! E aí, meu patrão Ney da Pedreira tá no circuito! Ele é Rafinha! Obrigado, Rafaela! Obrigado mesmo pelo carinho! Obrigado, Ney, e você! O Léo, 16 toneladas! A Simone! Cristiano de Marituba! Fabiane! Aloysio! Salta do pop e tá na parada, como é que tá? Só o filé. Ainda mais que eu me montei belíssima hoje, eu não quero nem saber. Vai até que horas? Vamos até 6 da manhã. 6 Um abraço aqui pro Rodrigo da equipe 5, o Leonardo Oliveira, lá do Crocodilo. Obrigado, mano. Tamo juntos. Alô, que é Tatal da 7. Toda a galera da 7 tá aqui comigo, garoto. Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço, mas eu só te faço um pedido, não encosta no meu baseado. Pode me tirar tudo que eu tenho, o que, amor? Pode falar tudo que eu faço, mas eu só te faço um pedido, não encosta no meu baseado, não encosta no meu baseado, não encosta no meu baseado. Tô na minha onda, então Toninho, o que eu falo, valeu, meu engenheiro, o cara... E sem dúvida nenhuma, vai aí curtir o pop nas fronteiras. O Toninho das fronteiras, né? Chico Live! É o nosso doutor da família pop. Bora, Chico! Chico! Live! Que música nova! Diego Evolution! MC Marumbi e MC Larissa cantando! Silêncio da noite, ouço o som da floresta, ouço asas batendo e todo mundo. Rapaz, é só o tom começar a tocar, ele já aparece. É verdade, é verdade, é verdade. Vejo o pico surgindo, é o águia gritando. Chegou ele! Chegou o pop das equipes respeitada. Levanta a faixa e o pacote de gelada. Chegou o pop e hoje tem festa no ninho, com Mário e Juninho, tome esse juninho, tome esse juninho. já viu o Filipinho do leilão ali, maninho? Quer ele, quer ele? Ele, vem aqui ao lado do meu amigo Neto da CL. Galera da CL toda reunida aqui com a gente, Filipinho do leilão do Papão. Ele, nosso amigo Pipos, sabe o Pipos, tô? Aquele que tava com virose. Tô te falando, meu irmão. Ele, meu amigo Mac, também tá aqui com a gente. Alô, Mac! Alô, Fresco do Templário! E aí, Alanzinho, o Cleberson Castro tá aqui comigo, obrigado, valeu! Toma, toma, toma! Alô, Rod, alô, Tailara, tá todo mundo na parada, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima! Não, Mac, Mac, Mac, Mac, Mac, Mac, Mac, Mac, Mac, Mac, Mac! Alô, Patrick Live! Moleque, o LG tá caráter DK, velho! O meu charatu! Charatu Mix! Do tempo do Tropicália, tamo junto, tu! Chegou, o Águia chegou, o Águia. Ricardo Extintores, viu? Direto do Pop Sua, o homem é bom! Tamo junto! Peraí! E quem gosta do bagulho doido, bota a mãozinha pra cima nessa porra aí! Joga pra cima, todo mundo! Bota pro céu! Joga pro céu! Joga pro céu! Pro céu. Então vê se não esquece, vê se não esquece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. O nosso rock amanhece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. Amanhece, amanhece. Vai, vai! Eu desafio, ele começa a... Vai, DJ! O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando. O Guinha Azul, rebolando, o Lourinho da Verente, Bruno Belém. O DJ tá rebolando. Mateus Delas, Wilson Braz. Ganhou um futebol de pé lá no homem é bom, viu, velho? Ele faz o cagueado. Alô, David Absoluto! Cagueado, cagueado. O homem que é super ousado, moleque. Cagueado, cagueado, cagueado. Alô, Mel. A moda agora é dançar. Obrigado, Dedê. O Dedê e a Juliana. Diferente. O casal Pop. Leison Miguel. Então seja o louco, mais o louco com o Júnior da Bicada. O dinâmico, o magnífico. E tá lançando a nova onda do Pará. É o DJ Nando, DJ Iago. E no... Rapaz, o mestre Bucura apareceu no Pop, velho. Quando o DJ... Fala, meu mestre Bucura! Eu desafio, ele começa a rebolar. Prefeito da Águas... Na Guanabara! É, peraí, mas o prefeito da Águas Lindas tá aí também. Quem é, Maninho? É o Louro Barra, ele já tá no circuito. E se o DJ não rebolar, ele faz o cagueado, cagueado. Você já viu o camarote ali dos pesos pesados, Maninho? Eita, meu Deus do céu. Pesão e nego da TJ, meu irmão. Aí o segura. Nego, o nego nem dormiu desde ontem, viu? O nego e a Lorena Paissandu. É nóis, moro. Alô, Ciro, rock de bicheiro. O desafio, ele começa a rebolar. O Nandinho tá rebolando, rebolando. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. De amarato, 20 mil cruzeiros pra gastar. Mas amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá. 7 com 7 é 14, mais 7 é 21, galera. Mandou pro ele. Vai tomar! Tomando. Eu vou do net, de amarato, 20 mil cruzeiros pra gastar. Mas amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá. Alugaçonete, Loura, chega mais aqui no Agri Fogo. Mandou pro recalque, vai tomando. Toma na pressão, na pressão. Que pressão é essa, maninho? Maria do bairro. Alô, Júnior Soneca! Super abraço, Maria Lu, Clau, Veride! O Clau tá de volta, doido! Sonhava, mas era uma farsa. Sonhava correndo pela praia. Cadê o Bibi, hein? Sonhava com lindo e belo homem. Lindo e belo homem. Obrigado, minha grande amiga Luane. O Lá de Caçanha, ela, o Léo também. Alô, Luane! Prepara tua emoção. E segunda-feira em Caçanha, lá no Paraíso! Segurada, aqui quem tá tocando é o Tomix na parada. Xingando. Ei, mano, dá uma segurada. Aqui quem tá tocando é o Tomix na parada. Aqui... Tô com DJ Tomix e ninguém fica parado. Tô com DJ Tomix e ninguém fica parado. E ninguém fica parado. E ninguém fica parado. E aí, meu parceiro Arthur Neves? Parado. Alô, quem mandou parar lá, foi. É chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado. E a galera do Paisano, é só quem é do papão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. Só quem é do papão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. E a galera do Clube do Remo pode levantar a mão, não tem onda não, levanta a mão. Só quem é do leão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. Só quem é do leão, dá-lhe na palma da mão. Deixa que eu tô liberando o som, o som. Alô, meu parceiro Cazu, lá do Acará também tá aqui comigo, Cazuzão. Eu vou deixar você partir. Ele mesmo, né, Tom? Pra nunca mais voltar você feliz. Louro Barra também tá com a gente, Tom. Agora é o Louro do Pop. Ele, nosso amigo Gago. Fala, Gago! É Bitando Geral, bicho. O que me fez chorar? Poxa, mortadão. O meu grande amigo Artuzinho do Coqueiro. Se apaixonar. Também tá na parada, obrigado, Artuzinho! Tudo tá lá, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você. Otini, da Cidade Nova! Também tá aqui no Águia de Fogo, obrigado, Otini! Tudo tá lá, eu vou ficar. Alô, meu parceiro Júlio Castro! O Júlio Castro, o Breno, o Renan! O do Gavião também tá comigo, brother! O que me fez chorar? Agora vai. Alô, garçonete Lene! O que me fez chorar? Sara de Moura! Vou vencer dois baldes de cerveja aí pra mim. Dois, dois. E vem de bora, mulher! Vem que é pop na tua cabeça! Tom Mix. Avisa todas elas. DJ Tom Mix chegou. Avisa todas elas. DJ Tom Mix chegou. E doida! E doida! E doida! E doida! Por quê? Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Era uma briga em cima da outra. Alô, Gutinho da Vila Maú! Que é, velho? É muito pop na tua cabeça. Segurou, segurou, segurou, segurou, segurou. A novinha linda que mora aqui no lado. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Que ela tem, velho? Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso. Quero ouvir! Quero ouvir bem forte! Vem e brota aqui na base. Vamos fazer top! Fala não, pop! E aê, boca de pelo, tu. Tom, tom, tom, tom, tom. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina. O Batistão! E o Doutor Ingo! Alô, meu parceiro Bruninho do Bonde Doideira! Nós é ruim. Alô, John! Arley! Emocionado! Fala, Riquinho, Riquinho, Riquinho, Riquinho! Riquinho Pitbull! Quando que é o pegador? Alô, meu parceiro! Fabrício, Buiu, Éder! O Joelton! O Gledson! Fabrício tá comigo! Bora pra cima, maninho! Não, Yuri, Yuri que botou lá pra mamar, cara. O idiota ali, ó, que beijou. Mano. Chega aí, Maurício do Detran, aqui no Águia, garoto. Ei, boca de pelo, tu tá beijando. E aí, meu parceiro, Caldo Guarenta, e o Lucas. E aí, o Lucas falou que ele não era mais de fé. Tu tá beijando a minha que mamou o bonde inteiro. Peraí. Seguinte, quem foi que deixou o namorado em casa e falou que vinha pra... Aliás, falou que ia dormir. Quem deixou ele em casa? E tá aqui no pop! Joga pra cima, joga pra cima, na moral aí. Quem tem amiga bandida de coração, velho? Alô, MC Mozão. Comigo essa parada não rola, velho. Pra cima do jeitão Mix, moleque. Aí não, né? Rola não. Você deve estar de sacanagem. Olha como é que ela fala aí. Alô, amor, hoje eu estou cheio de dor de cabeça. Possudo. Eu vou ficar em casa. Safada, ô bandida, diz que tá em casa e tá no baile com as amigas. Safada, ô bandida, diz que tá em casa e tá no baile com as amigas. Ela o mais novo contratado tem que ter contrato, é? Veio curtir. Olha aí, eu sou explosão também, 50 mil. Só quer se divertir. É o Vitor Explosão. Sentando. Super abraço, Vitor. E o mozão tá em casa. Alô, Henrique. Dormindo. Conhece o Osvaldo, GDP, o Cássio. Sentando. A galera tá sempre com a gente. O William Despintado, Tânia. Obrigado, maninho. Cicinho. O Jabuti. Primeira dama, deu bem daí comigo, meu brother. Libera essa porra. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba. Liga explosão, também daí comigo. Bora que é Tatal da 7. Bora, Romulozinho. Sou de Coraci também, viu? Bola GDK, é o patrimônio. Alô, Henrique. Esse tem o respeito do brother. Tom Mix. Chega aí, Gazonete Moura. Só pra mulher que gosta, só pra mulher que gosta, só pra mulher que gosta. Tu gosta ou não gosta? Demais. Tu gosta ou não gosta? Muito, bebê. Quando eu fico de quatro. Alô, vai, Costa. Japa. Família Tapanã. Alô, Wallace de Coraci. Tu gosta ou não gosta? Um dos maiores divulgadores do Águia de Fogo. Quando eu fico de quatro. Super Pop. Alô, meu parceiro Matheus da festa do WhatsApp. O Paulo, o Talmo, os Bobinhos. Bora, Tássio. Galera de Castanhal, super abraço, mano. Tamo junto, conectado. Cadê, cadê o China? Cadê o China? Safado. Alô, xerife, chega aqui com o Nandinho pra ação, xerife. É o seguinte, quem tem ciúme do namorado aí, joga pra cima, velho. Quem tem ciúme do namorado, bota pra cima. E se mexer com o namorado, aí tu dá-lhe o pei-pei nela. Aí tu dá-lhe o pei-pei nela. Aí tu dá-lhe o pei-pei nela. Tu vai dar-lhe o pei-pei nela. Não mexe com o namorado dela, não, véio. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Pra galera cantar, vai. Mas eu só te faço um pedido. Quer, bebê? Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Super abraço aqui, Nandinho. O meu parceiro Mauro Farri está lá de São Domingos. Obrigado, meu brother, você. Romarinho Pressão também tá por ali. Ele é a primeira dama, Maiane. Vamos, Brindinha, também tá na área. Lucas! Bora, Lucas Araújo, pra cima, moleque doido! Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pedido. Tô sem moral mesmo. Não encosta no meu namorado. Piranha das fronteiras. Aí quando ele se mete com o Cacatau, ele fica assim, abusado. Não, não liga pro que eu falo. Só não encosta no meu namorado. Ele pica. Quero ver aquele peixe amanhã lá, viu, piranha? É o Selvinho que tá mandando. Anda. Rodriguinho Playboy. Que tá aqui comigo, tem de toda a galera. Obrigado, maninho. Chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro. Mas... Muito obrigado, meu amigo Eduardo da GDP. Com... Também já está aqui com a gente, viu, tu? Convoca a Stuka. E toma a GDP. O meu amigo Cássio também. E ali pelo camarote, quem chega? Edilson do Detran, meu irmão. O homem do Mega Mala. Égua, que satisfação em revê-lo, brother. E aí, meu maninho, Beckzinho. Obrigado, Beckzinho. Pra falar a verdade, ele já tá revoltado aqui comigo. Mas tá no Serial Vivo, tamo junto, meu brother. Tá você, a Anne Ribeiro, o Maurício, o Kelvin Lucas, o Williamzinho Pop. Irmão, essa galera é revoltada do Sideral. Sideral, Sideral. Suma tua cabeça, maninho, maninho! Fala, nego! Ontem pra hoje o bagulho ainda doido, amigo! Alô, Ciro! É show piririquita, é show piririquita, ei, ei, é show piririquita, ei, piririquita, ei, sai do chão, sai do chão, sai do chão! É show piririquita, é show piririquita, piririquita, é show piririquita, ita, ita, ita, ita. Que não tem hora pra chegar em casa aí nessa parada, que não tem nenhum pinto de pra beber água, joga a mãozinha pro céu, e quem tem também, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Quem é que tá solteiro nessa parada, dá um grito, cadê o grito das virgens? Ah, única virgem que eu conheço é a LG. Então bora, meu pop live, arrepiando, batendo, todo mundo pra dançar, porque aqui no Cangalho o bagulho é doido. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Tom. Só quero que você me diga. Tom. Se me ama ou se não me quer mais. Tom. Só fico nessa solidão. Tom. Esperando a resposta do coração. Tom. Por favor, me liga. Joga pra cima e canta aí! Me diga se me ama, se me quer. Se me quer como mulher. Volta! Volta pra alô, mim. Alô, Vladinho! Açaí, vídeo, maninho! É a produtora número 1 do Paraíba, fechado com águia! Volta logo, por favor. Não dá mais pra viver, eu só quero pra amor. Cantar agora! Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Estou sozinha, sofrendo, precisando de você. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Das noites de amor, oh, oh. Obrigado, meu amigo Dinei. Você me deixou da Polícia Militar do Estado aqui com a gente. Obrigado, Dinei. Tá sempre aqui no Pop, Murilo. Alô, Murilo! Nunca pensei que pudesse existir. Bora, Anderson Pop, manda pra Japessa aí, velho. E é por isso que eu te peço, amor, três, não me canta nessa parada aí! Você nem pensou. Que é? Tudo! Essa aqui, essa aqui! Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti. Muito! Querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda. É açaí, vídeo! Vídeo, vídeo! Não pense em quem, bandida! É o show do Águia, pressão! O show do Águia me faz sonhar. Eu vou dançar! DJ Alice, DJ Alice, DJ Alice, DJ Alice. Nossos corações com Doinandi. Alô, Fabinho Félix. Agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S. Levante a mão e faz o S. Faz o S. Faz o S. Com super pop, pop. Faz o S pra sair vídeo. Super pop. O H de fogo. cima, meu águia! Vai, vai! Joga a mãozinha pro céu e dá-lhe um soquinho em cima, soquinho em cima! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, soquinho! MP7, feita pra você. O homem tá elétrico hoje, velho, vai! Foram três sonos antes de vir pra cá, viu? Só pra mandar a virose embora. E fazer todo mundo curtir! O pop entrou na tua cabeça! Sei que as palavras se perderam vento. E quantas vezes que mentias foi difícil. É do Chico Live! O bagulho aqui é doido! Mas no dia 19 lá no Palafitas. E o grau, né? É mais uma do Cleia Ventos. Mais uma do Del, teu Del, teu Del, teu Del. Bora, Fábio Barão! Tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Júlio Bob Esponja ali no camarote, Juninho. Pra falar a verdade, ele viaja. Ele e a primeira deu uma brinda, teu lindo aí. Alô, Neto, alô, Maurício. E Neto. Fala, fala, fala, Tomix. Bagulho doido. Edilson. Galera toda do Detran aqui com a gente. Valeu pelo carinho. Essa aqui toca lá no Cometa. Super abraço, Helder. De Marituba, o Patrick Live. Bora, Patrick Live! Pra cantar, pra cantar, pra cantar! A distância. Te espero. Pensando. Pega do tempo lá do Jara, né, Nandinho? Como uma águia, como uma águia. Cleitius já diz, o Mega Mala vai voltar, né? Alô, Wilson! Domino Wilson de Marituba. Eita, moleque, pelo teu som. Live. Grita! Live! E a Panda Jainhas? Viaja, bebê, viaja no Super Pop. E as más lembranças vou esquecer. Vem com o Batistão. Aqui com você. Ouvindo o Nandinho. Josimar tocar. Olha aqui, Nandinho. LC Juninho a comandar. Hoje olha o neném da Adidas. Vou esperar. O Aguiar. Ele que também já tá batizado nas quartas lá no Templários, né? É o prefeito. Verdade, maninho. Toda quarta-feira. Rola quarta-feira do Litrão, lá no Templários, com Alice Juninho, Tomandinho, Família Pop e DJs convidados! Detalhe, Tom, é até 6 da manhã, papai. E não aguentar, bebe refrigerante. Vem, não faz isso comigo. Por isso que eu não aguento. O pezão da não foi uma, velho. Mas quarta ele vai. Quando ele foi, ele vai logo mandar fechar todos aqueles camarotes lá. Momento. Essa equipe tem moral, Blum! Quarta-feira vai ele e o Nego. Alô, Karen! Alô, Marcão! Alô, Foca! Só pra te dizer, penso em você. Eu quero ouvir que equipe é essa, velho! Eu sou. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Meu coração é super poder. Tom, me confessa. Tu gostou do visual do Fábio Barão? Eric e Juninho chegando com o Betinho e o João. Tá fashion, né? É transbarão. Meu coração é super pop. Totalmente live. Essa galera enlouquece com essa. Aparece uma bíblia aberta, chegando mesmo. Chegando com o Betinho e o Josimar. DJ Nene. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu. Alô, Cazu do Acará. Em meu corpo. E maiores produtores de CD do Brasil. E você? Daniel Cardoso. Como é que é? Está frio, fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Não tem fim não, Tom Mixer. Bora endoidar. Charlie da GDA, representando sempre a família GDA. Alô, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Meu maninho Artuzinho, Artuzinho do Coqueiro, e a primeira dama Laricinha, e os irmãos, irmão Nego, as irmãs Anne e Anneli. Obrigado, Artuzinho! Equipe curtindo a vida, alô Cláudio! Alô Eduardo! Para Juninho da Bica! Super abraço aqui pro Railson Dantas, o Ronald Cardoso, pra todo mundo, mano. Meu amor! Meu amor, vou encontrar você. E aí, Marcelo Oliveira? Com esse som, vou mostrar. E a Cerejinha também, é? Que eu te pode crer. Amo. Júlio Castro, da DF. Marcos Vinícius. Toda galera. Pode crer. É, Agitácio, galera de Castanhal. Cristine Souza, cena da Nike. Obrigado, John Promonte, Bruno Souza, Igor da Nike. Alô, Caldo 40. Alô, Luane de Caçanha. Vida Explosão, o Jabuti, a primeira dama Andressa também. Filipinho da família Pá, hoje tá no berço. Primeira dona Beatriz, Thiago, Brenda. Já já tem o da família Pá, maninho. O Alaf Playboy, Rodolfo da Golada, mano. Alô Chechel, alô Lucas Oliveira. Grande amiga Rafaela Larissa, teu bem daqui comigo, abraço. Com esse som, vou mostrar. Bezerra do Uber, nós, maninho. Eu te amo. Wendel da família Eco. Eco. Bora, Rodrigo. Bora, Rodrigo. Bora, Rodrigo. O Muralha. O Iago Machado também tá comigo, moleque. E aí, Nil, foi das minhas. Bora, Nil, bora pra cima, moleque. Alô, Valzinho! Pra esquentar, maninho! Pra esquentar! Pra esquentar! Pra esquentar! Parabéns! Parabéns, brother! Spock, Spock, Spock o esquizão. Spock, Spock, Spock é o Xandão. Estamos no rock, todo mundo louco. Super pop, live e família faz gostoso. Spock, esquisão, Spock, Spock, Spock é o Xandão. Estamos no live curtindo, já é. Somos o poder do Júlio SFé. Pra nós não tem fronteira, limite nem barreira que impeça. Valeu, meu brother! Mais gostoso de curtir. Como é que é? Como é? Live. Bora, backzinho, meu comandante. Revoltados no Sideral, maninho. E daqui a pouquinho nós vamos bater os parabéns valendo aí pra vocês, beleza? O show do Águia vai começar hoje aqui, La Cangalha. Alô, Xande. Vai bunda pra baixo. É bunda pra baixo. É pra todas as meninas. A Mas que é brava de verdade, vai na coreografia. Vai só de sacanagem, vem na puleiragem. Vai só de sacanagem, vem na puleiragem. Vai só de sacanagem, vem na pulé. E se eu pedir, tu vai pra baixo. Se eu mandar, tu vai pra cima. Se eu pedir, tu vai pra baixo e vai pra cima. E qual é a mulher que gosta de vral aí? Essas malandras, assanhadinha. E só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. No show do Xande. Vim pro pop. Fica doidinha. Vem sim. Então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Essas malandras, assanhadinha. Bora, Marcelo Oliveira! Vamos, Cerejinha! Fica doidinha! Então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Eita! Senta aqui, senta aqui, no colinho do papai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, Nervi Novaes! Bora, Marcelo! O Matheus é da golada agora! E aí, meu patrão, depois da virose? Eu já absoluto com força total. Gordo Tartaruga. O nosso empresário Pablo. Obrigado, maninho. Você também, a Bruninha da HB20. Ah, tu voltou, foi? Ele voltou, ele. Essas malandras, assanhadinha. Que só quebral, só quebral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando. Senta, senta, senta, senta, senta. O que cê é, maninho? Fala pra mim! É. Minha paciente, deixa eu te falar. Acabei de ver o exame, é deu positivo. Vai ter que trazer o bumbum para regular. Relaxa, vou dar um jeito. E aí, Adriana Mix? Valeu, maninha! Subindo empinado. Lucas Araújo! E do outro lado, Lucas Oliveira, papai, tamo juntos! Tá descendo todo. Falou, Dedê! Alô, Juliana! Segunda-feira eu bato lá! O Marinho Pressão e a Nayane! É bagulho doido, é? Desde ontem no rock, tumba! Drama de câmera! Olha o Neto! Bora pra cima, Marinho! Deixa eu te falar. Toca do Leão! Cadê o Renan? Ele tá canoa novamente, né, velho? Vai ter que trazer o bumbum para regular e... Alô, Vesgo! Deixa comigo! Sou mestre Bucura também, né? Tá descendo todo. Aqui do outro lado, Vitor Araújo! O David Garcia! E uma galera aí, meu irmão. O Felipe do Uber. Que eu sou psiquiatra do Uber. Eliane também. O doutor Igor também tá na parada. Bora, Léo, tá 16 toneladas, do nada. E o Ney? O Ney da pedreira e a Rafaela. Bagulho doido. É o Kiko do churrasco. Deixa eu tocar o modão aqui. Zé Neto Cristiano. Grande amiga. O aqui, ó. E a Luciana completando hoje 9 anos de casados. Parabéns aqui, ó. Bora comemorar, né, mano? Meu orgulho caiu quando soube o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar. A solidão é companheira do Dedê. Mas meu coração. Engraçado. De novo eu fecho nesse bar. É Deju Moda. Fuga da saudade, não quero Zé. Alô, Mauro Farrista! Isso é nesse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E quando você não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Abraça das garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E quando você... Quando Zeca da Joia chega, Landinho, é pressão pra todo lado. É direita, esquerda, é da frente, é atrás do águia, meu irmão. Falta de você, bebida. E daqui a pouquinho ele vai aí com o pezão no camarote. Tentando apagar fogo com gasolina. O Ezequiel, tu mita aí? Conseguiu entrar? Nome de escola, era cerveja do Brasil. Galera da COI, já tô com um sorrisão que nem o meu sol da COI. Meu orgulho caiu quando subiu. É o seguinte, pô, já que vai começar o show do Águia, prepara outro botão. Moleque, se tu beber e não chorar nessa, te mata, desgraçado. Se meus amigos chegam na dor, te mata. Se você quiser voltar, você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar. Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita, a gente é o Cicinho, pô. Acreditar. Já viramos a página. Bora, Henrique! De tanto sofrendo. Ao lado da poderosa mais alta. Bora, Jonathan do Eletro! E com outras pessoas. E ele? O patrimônio Bola. Sim. Bola GDK. Começou? Correndo pros seus braços. Já estava te esperando. Já passei por quase tudo e toda tava me acabando. E se magoou. William diz pintado e a Tânia assim, só pra lá e pra cá, vai. Mas prometo nunca te perder de novo. Vou correndo pros seus braços. Já estava te esperando. Já passei por quase tudo e toda tava me acabando. Se magoei você, sofri dobro. Mas prometo nunca te perder de novo. Que noite é essa, hein? La Cangalha de Papel, Nandinho. E como te falei, o bagulho, quando o pop tá aqui, o bagulho é doido. E o bagulho vai ficando mais doido ainda. O domingo tem Pop Live em Garapé-Açu, sede do Operário. Segunda-feira, sede do Paraíso. E mais o Passat Moral, aniversário do Passat. Terça-feira, galera, tem Pop Mauro no roteiro.